Fórum Lisboa. O que nos move é a cidade. Ouvimos e debatemos com quem sabe as propostas que interessam a Lisboa. A voz do Fórum Lisboa na Rádio Amália. Todas as segundas-feiras, às 7 da tarde, com a moderação de Antonieta Lopes da Costa. Repete terça às 11 da noite, porque Lisboa também é o nosso fado. Nem mais, muito boa tarde. Cá estamos para mais uma edição do Fórum Lisboa, no único programa de rádio que apenas debate assuntos relacionados com a cidade. Temos uma parceria com a Mensagem de Lisboa. Temos o António Proa do PSD, a Ana Jara do PCP e a Carla Madeira do PS. O Carlos Ardisson hoje do CDS não pode estar presente. Vamos falar do novo Hospital Oriental de Lisboa, que vai substituir, irá substituir 9 unidades de saúde e também do plano de pormenor para o Parque Meyer. Primeiro, vamos a um minuto a cada um sobre um tema que vos pareça relevante. António Proa, vou começar mesmo por si. Muito bem, olá, boa noite a todos, aos nossos ouvintes, às minhas colegas de debate. O meu primeiro minuto é para falar, precisamente, julgo não cometer nenhuma indiscrição, falar sobre o tema que justifica a ausência do Carlos, que está, e justamente, na abertura da Web Summit, que está a decorrer no Parque das Nações e decorrerá nos próximos 4 dias. Não é? Exatamente. Está esgotado. E para sublinhar a importância deste evento, que se realiza em Lisboa desde 2016, a importância que tem para a cidade, desde 2016 e depois de forma mais estável e de acordo com o acordo que foi estabelecido durante 10 anos, portanto pelo menos até 2028, vamos ter a ocorrer em Lisboa anualmente o maior evento de empresas, de investidores relacionados com a tecnologia. E isso é muito importante para o país e também para Lisboa. Só para as pessoas terem uma ideia do significado deste evento, estarão nos próximos dias cerca de 70 mil visitantes, mais de 3 mil empresas startup, representando cerca de 160 países, mais de 1000 investidores, mais de 1800 jornalistas de todo o mundo. E portanto é um evento para uma cidade que se quer afirmar como uma cidade moderna, capaz de atrair tecnologia, investimentos, e com isso criar emprego e riqueza, desejavelmente já agora para ser distribuída. E portanto é um evento muito importante para Lisboa. Por um lado, coloca Lisboa nas notícias em todo o mundo, e depois afirma-se como referência para empresas e investidores de todo o mundo nesta área tão importante das novas tecnologias. Quando se diz que Lisboa está a apostar demasiado no turismo, é importante que haja outros caminhos, e este parece-me um caminho interessante, que aliás vem na linha da grande aposta do atual Presidente da Câmara Municipal de Lisboa no investimento e na atratividade de empresas tecnológicas. Este é um evento que torna Lisboa ainda mais atrativa desse ponto de vista. Carla Madeira, vamos ao seu minuto. Muito boa noite a todas e a todos. Foi um tema falado na semana passada, mas na terça-feira foi aprovada a restrição ao alojamento local, uma restrição decorrente do novo decreto-lei que o Governo lançou e que entrou em vigor no passado dia 1 de novembro. Recordar muito rapidamente que até 2019 vigorava em Lisboa um licenciamento zero para o alojamento local. Portanto, em 2018 a lei foi alterada na Assembleia da República, conferindo competências para os municípios poderem regulamentar, neste caso limitar, o alojamento local. O município de Lisboa fez aprovar um regulamento em 2019 que trouxe restrições e muitas limitações ao alojamento local em Lisboa. Antes destas restrições entrarem, antes deste regulamento 2019 entrar em vigor, foram aprovadas duas restrições pelo período de 6 meses, em 2018 e 2019, e o regulamento tem estado em vigor. Ora, o que é que acontece? No passado mês, o Governo decretou um decreto de lei que entrou em vigor no dia 1 de novembro, que traz muitos retrocessos a nível de limitação e regulamentação do alojamento local, liberalizando muito mais o que existia, trazendo coisas como retrocessos as licenças a nível da limitação. Que já havia, claro, sim. Que os proprietários do alojamento local entendem que são avanços, não é? Isto depende do lado que nós estamos. Quem está do lado, não, quem quer controlar. Que é que se referia concretamente? Não, refiro-me em relação ao que já estava, exatamente, às restrições que existiam. Ora, isto vai obrigar o município de Lisboa a ter um novo regulamento, e enquanto esse regulamento não é aprovado, vamos ter que fazer o mesmo que fizemos em 2018, que é fazer restrições, fazer aprovar restrições pelo período de 6 meses. Portanto, foi aprovado na passada terça-feira pelo período de 6 meses restrições ao alojamento local, restringindo os locais da cidade que têm mais de 2,5% ou um total de 5% em toda a cidade. Portanto, vai estar em vigor por 6 meses. Pode acontecer haver a necessidade de haver mais uma restrição por 6 meses. Passado um ano, se não tivermos regulamento, estas restrições caem e entra por aqui está previsto que o mercado livre. Foi aprovada em Câmara uma proposta apresentada pelo Partido Socialista para revisão do regulamento, e portanto essa proposta foi aprovada e é mesmo preciso que esse regulamento seja aprovado. O que aí vem a nível, enfim, e para todos os municípios que não estejam tão atentos ao problema como nós estamos, e nós sabemos que isto pode crescer muito. E já há mais municípios interessados em fazer alguma coisa. O município do Porto também tem um regulamento. Agora, a questão é que pode acontecer haver as licenças serem transmitidas a terceiros, que era algo que não era previsto, portanto é só ao próprio, portanto isto, as licenças de alojamento local passam a ser transacionadas. Ou seja, por exemplo, a Carla pode-me passar a mim um alojamento local. Exatamente, isso mesmo. Mesmo sem relações familiares. Exatamente, eu vendo, é um trespasso, é como se eu tivesse um café e faço um trespasso. A nível dos condóminos, perdem muitos poderes a nível de não quererem ter um alojamento local. Era preciso no seu que os condóminos todos concordassem, não é? E agora é preciso provarem os incómodos, sabe-se lá como, não é? Portanto, uma pessoa tem um alojamento local a fazer ruído no seu prédio e tem que provar. Sim, mas também na anterior modalidade basta eu tenho a emberrar com a Carla e digo que não tem um alojamento local e a Carla não pode fazer. Se eu compro um prédio, se eu compro um andar num prédio residencial, é legítimo que eu não queira ter vizinhos de alojamento local. Eu acho que todos isso os dias é entrarem legítimo. E saírem pessoas turistas. Precisamente. Sim. Precisamente. Sim. E portanto, há uma coisa muito grave que se calhar está a passar um bocadinho ao lado da maioria das pessoas, mas não passa ao meu lado, como devem imaginar, que é, passa a ser possível dentro de um alojamento local poder abrir um bar. Pois, é isso mesmo, significa que muitos dos bares que têm primeiros andares com alojamento local não vai ser muito difícil transformarem o seu primeiro andar num bar. Sim, isso está escrito neste decreto-lei que o nosso governo aprovou, mas está lá escrito. Bom, é óbvio que em Lisboa nós ficámos assustadíssimos com isto, portanto conseguiu-se aprovar, apesar de os votos contra de alguns partidos, conseguiu-se aprovar estas restrições, que, atenção, são válidas por 6 meses. Não foi na Assembleia Municipal, a Iniciativa Liberal, o Chega, o MPT e o PPM votaram contra. Portanto, os restantes votaram a favor, estas restrições por 6 meses. Ora, daqui a 6 meses têm que existir novas restrições e daqui a um ano tem mesmo que existir um novo regulamento porque senão tudo isto cai. E, portanto, é muito importante que daqui a um ano os lisboetas estejam todos bem atentos àquilo que nós estamos a dizer agora, portanto fixarem bem a data 5 de novembro de 2025, porque se nessa data não houver um novo regulamento, todas estas medidas entram em vigor e vai ser o caos em Lisboa, vai ser mesmo muito mal para todos nós. Ana Jara, o seu destaque. Muito boa noite a todos e a todas aqui no estúdio e a quem nos ouve na Rádio Amália. O meu primeiro minuto vai para os pescadores armadores que trabalham na Doca de Pedrossos e que ocupam os armazéns daquela antiga Doca Pesca, que toda a gente conhece estes armadores. Muitos deles estão ali há décadas e receberam um ultimato da parte da administração do Porto de Lisboa e da Câmara Municipal de Lisboa para saírem destes armazéns até ao final de novembro. A solução que lhes foi apresentada é ficarem contentores, daqueles contentores de obra muito precários, e de facto isto não corresponde. Onde é que eles estavam antes? Em instalações do Porto? Estavam na Doca Pesca, mesmo no edifício. Pronto. A Câmara Municipal de Lisboa tem um projeto em curso com o financiamento do PRR que se chama Ocean Campus Hub do Mar. E é um espaço dedicado à economia do mar, à economia azul. No entanto, estes armadores e estes pescadores que estão ali, enfim, a garantir a sua subsistência, mas também a garantir que há ali um local onde se pesca, já houve ali nas margens de Lisboa, no Porto de Lisboa, já houve bem mais pescadores e já houve bem mais esta atividade. Neste momento, enfim, os poucos que restam têm um futuro a prazo. E, portanto, este espaço está há muitos anos ao abandono, os lugares de estacionamento das embarcações, mesmo os espaços em que eles guardam os seus materiais e as suas estruturas, estão em avançado estado de deterioração. E isto é inaceitável, por isso os pescadores estão em protesto. Há também a indicação que todo este setor da Doca Pesca irá ser transformado, para além deste Hub do Mar, terá uma marina de recreio, condomínios de luxo. Bom, o destino dos pescadores é que está por explicar. E por isso eu queria deixar este alerta, até no dia da abertura da Web Summit, em que se incentivam empresas de tecnologia, que Lisboa tem uma economia do mar já, e tem pescadores e tem trabalhadores que se dedicam a atividades que, enfim, têm se calhar muito pouco de inovação, mas têm muito de desenvolvimento local e têm muito para dar à cidade. Mas estes pescadores, que tipo de pesca é que exercem, Ana? São pequenos barcos de pesca, okay. São pequenos armadores, mas estão ali há décadas. E, portanto, o meu alerta para que num projeto que se chama Hub do Mar, tem este nome fantástico, se inclua a pesca e que se inclua esta atividade. E nós no PCP estamos preocupados com isto, fomos já visitar estes pescadores, estivemos a ouvi-los e portanto para nós é inaceitável que não se inclua a pesca num projeto futuro, com o futuro de Lisboa, que se chame Hub do Mar. Vamos então ao nosso primeiro tema. Começou em Marvila a construção do hospital que vai substituir 9 unidades de saúde, ou está mesmo para começar. Este hospital, na verdade, está pensado há cerca de 3 décadas, só agora vai avançar. Tem de estar pronto até ao final de 2026. A Ministra da Saúde, Ana Paula Martins, assinalou o início da construção deste hospital em Marvila. O projeto está então pensado há mais de 30 anos, houve na zona oriental da cidade e houve muitos contratempos financeiros, como a crise económica do final da primeira década dos anos 2000, a vinda da Troika. Tudo isto ditou que o projeto ficasse na gaveta durante mais uns anos. Carla Madeira, vou começar por si. Será desta mesmo que se vai fazer este hospital? Não, parece que agora já estão ultrapassados todos os constrangimentos que existiram. Que foram vários durante várias décadas. Sim, nomeadamente financeiros, durante o período da Troika, que foi quando o projeto mais recuou, por motivos óbvios. Agora vamos receber cerca de 100 milhões do PRR e, portanto, é uma alavanca muito importante para este hospital, neste claro. Projeto, que é um projeto que tem um custo estimado de 400 milhões e, portanto, se sabemos já que 100 milhões vêm do PRR, portanto, é uma alavanca muito, muito importante. Foram existindo vários constrangimentos ao longo dos tempos. É um projeto, de facto, bastante grande, bastante importante para a cidade de Lisboa e não só, mas aqui sobretudo para a cidade de Lisboa. Vai substituir várias unidades, como também já aqui foi dito: São José, Santa Marta, Corri Cabral, Santo António dos Capuchos, a Maternidade Alfredo da Costa, o Pediátrico Dona Estefânia, o Instituto de Oftalmologia Gama Pinto e o Hospital Psiquiátrico Júlio de Matos. Portanto, é um edifício com cerca de 130 mil metros quadrados, que terá cerca de 4 a 5 pisos de altura, traz modernidade aos nossos serviços de saúde. E os hospitais estão todos provisoriamente nos locais onde estão desde o terremoto que existiu. Que estes edifícios onde se encontram atualmente os hospitais a funcionar em Lisboa não têm mais hipótese de aumentarem, não é? E por outro lado, não têm condições sísmicas, antissísmicas decentes, digamos. Se houver um grande sismo em Lisboa, funcionam em palacetes antigos, em imóveis muito, muito deteriorados, não é? Portanto, se existir um grande sismo, acontece o mesmo que aconteceu ao antigo Hospital Todos os Santos, não é? Que foi daí que vem o nome. Era daí que vinha o Hospital nome, Todos os Santos, que era o hospital que existia e que foi abaixo com o terremoto, e depois provisoriamente os hospitais foram sendo instalados em conventos, edifícios antigos, e lá têm ficado ao longo dos anos. Dos séculos, neste caso, não é? Sim, certo, dos séculos, neste caso. Foi depois do grande terremoto? Sim, é importante haver toda uma zona de terrenos livres, incluindo terrenos da Câmara Municipal de Lisboa, que vão ser vendidos para este projeto. Perfeito, uma parte desses terrenos tinha sido cedida pela Câmara ao IPO, não sei se recordam, quando o IPO ia para o Oeiras, porque a Câmara do Oeiras cedia terreno para o IPO e em que já estava decidido a saída do IPO da Praça de Espanha. Na altura, a Câmara de Lisboa cedeu uma parte desses terrenos ao IPO, de forma a que o IPO não saísse de Lisboa. Depois conseguiu-se houvesse a extensão na própria zona da Praça de Espanha, portanto houve um alargamento do IPO em terrenos na Praça de Espanha, e ele acabou por ficar no local da Praça de Espanha, e ainda bem para todos nós, e para a população do país, que o IPO serve a população de todo o país, permitiu que parte destes terrenos ficassem agora livres para este hospital, proporcionando uma mais-valia para toda a área metropolitana de Lisboa, que acaba por ser um hospital que vai dar resposta não só à população de Lisboa, mas acaba por aliviar a condição da população à volta de Lisboa. António Proan. Bom, eu queria sobretudo sublinhar o facto de finalmente, ao fim de 40 anos, parecer ser desta vez que o Hospital de Todos os Santos, o Hospital da Zona Oriental de Lisboa, se vai concretizar. Eu estava hoje a consultar registros do passado atribulado deste hospital. Ele já teve anunciado para entrar em funcionamento em 2015, mais recentemente esteve anunciado para entrar em funcionamento precisamente este ano de 2024. Não só não entrou em funcionamento, como as obras não se iniciaram, mas parece que é desta. E a designação de Todos os Santos remete-me para uma realidade que, apesar de ser longínqua no tempo, está ainda presente nas nossas memórias, por relatos e por evidências, que foi o grande sismo de 1755, que ocorreu precisamente no dia de Todos os Santos. E que a Carla estava a dizer que o anterior hospital se chamava assim, era isso? E sim, havia um hospital de Todos os Santos que foi enfim, arrasado com o tremor de terra de 1755. E a última polémica da construção deste hospital teve que ver precisamente com a proteção sísmica do hospital, que o Tribunal de Contas obrigou a que fosse considerada. Pese embora o governo anterior tivesse não tivesse contemplado essa proteção sísmica adicional. Tem mesmo que mudar a lei, porque não contemplando pode-se fazer como se quer, não é? Como se quer, não, exatamente, porque apesar de tudo a lei confere às construções novas a exigência de proteção sísmica. Agora, as tecnologias evoluem e neste caso em particular foi isso que aconteceu. A tecnologia evoluiu e foram encontradas tecnologias que podem e devem ser aplicadas a edifícios, especialmente edifícios de utilização pública, como é o caso de um hospital, e houve uma teimosia ou uma resistência porque obviamente que significou uma alteração de projeto, significou um acréscimo de custo, mas eu li uma notícia, depois não cuidei de ver qual é o hospital, mas julgo que é o Hospital da Luz, que é o único. Luz, é o único que tem uma... Precisamente, ou seja, se em Lisboa, se em Lisboa acontecesse um grande sismo, as infraestruturas hospitalares, ou pelo menos se manteria operacional, sem danos que pusessem em causa a sua operacionalidade. E portanto isto diz bem, exatamente, e portanto diz bem da importância de investir numa proteção sísmica adicional, e este hospital garante isso mesmo, e esse era o sublinhado que queria fazer depois desta odisseia até se chegar, ou este calvário, se quiserem, até se chegar à concretização do hospital, que ainda assim está neste momento previsto para entrar em funcionamento apenas em 2027. Ainda assim, como já foi dito, vai substituir hospitais muito deficitários em termos da qualidade dos serviços que são prestados. Quando se faz uma comparação com o número de camas que são existentes nos atuais hospitais e um número inferior de camas que estão previstas para este novo hospital, essa comparação é demasiado simplista, porque não se contabiliza, não se tem em conta a eficiência do serviço, e todos aqueles que nos ouvem, um edifício mais moderno é mais eficiente, não é? Como é evidente, e é isso que se pretende também, prestar melhores cuidados de saúde em melhores condições, de forma mais eficaz em geral, e é isso que todos aqueles que nos ouvem e que já tiveram que ir aos hospitais que foram aqui referidos e que estão agora em funcionamento e que serão substituídos por este, são hospitais que não oferecem condições, muitas vezes até condições dignas para prestar cuidados de saúde. E, portanto, é muito importante para Lisboa e para os lisboetas que tenhamos um equipamento de qualidade, moderno, capaz de responder às necessidades, e eu espero que este hospital, depois de concretizado, garanta uma melhor prestação de cuidados de saúde a todos aqueles que necessitam. É sobretudo isso que está em causa. Uma última nota para referir os hospitais que são desativados. Eu julgo que é uma reflexão que tem vindo a ser feita parcialmente, mas que importa fazer na cidade de Lisboa. São vários edifícios, áreas significativas, que ficam sem o uso para aquele que era atualmente concretizado. Alguns ficarão com valências na área da saúde, outros eventualmente não, e importa que se pense nesta mudança como uma oportunidade para alterar usos que sejam necessários à cidade de Lisboa. E essa reflexão não a tenho ouvido, provavelmente a Ana melhor do que eu poderá dizer que reflexão é que tem sido feita na Câmara Municipal de Lisboa relativamente ao futuro destes equipamentos, mas se não foi feita é muito importante que essa reflexão seja feita, porque em 2027, se tudo correr bem, esses edifícios, esses espaços ficarão disponíveis e devem ficar disponíveis para servir a cidade e os lisboetas. Ana Jara, na altura em que o anterior governo falava em desmantelar uma série de unidades de saúde, falou-se da maternidade Alfredo da Costa, eu até coloquei a pergunta no nosso grupo, antes do nosso programa, e a maternidade de Alfredo da Costa foi doada por uma família ao Estado português na condição daquilo do espaço ser apenas e exclusivamente utilizado no âmbito de um hospital, neste caso uma maternidade, mas tem que ser. E, portanto, o governo chegou rapidamente à conclusão que não dá para fazer ali um hotel ou um empreendimento imobiliário, o que lhe apetecer, não pode. Então, porquê é que se vai desmantelar à mesma aquela maternidade que é tida como... É uma grande questão. Eu e neste queria caso, relembrar ficar uma coisa. Ali serviços ligados à saúde à mesma, não é? Porque vamos senão, ver, vamos volta... ver. Eu queria dizer, antes de mais, que o novo Hospital Oriental de Lisboa foi pensado há quase 50 anos. Está pensado há 50 anos. E podia ser uma boa notícia não fosse a desmantelamento de várias unidades hospitalares. Eu acho que vou nomeá-las: São José, Santa Marta, Capuchos, Curri Cabral, Maternidade Alfredo da Costa e Dona Estefânia, que constituem o Centro Hospitalar Lisboa Central. É um grupo de hospitais. Queria dizer ao António Proa que o São José, Santa Marta e Capuchos resistiram ao terremoto de 1755, portanto foram hospitais que resistiram, aliás foram conventos transformados em hospitais, estão lá desde essa altura. Sim. E resistiram nessa altura. Não foram a 1755. Eu sei, mas bom, provavelmente hoje estão para... degradados. Espera, como não estavam vamos, na altura. Já lá vamos. Este hospital foi anunciado, o Oriental, em 2017, com menos 432 camas, que é a soma dos hospitais que vem destruir. Sim. E que eram, nessa altura, 1.307. Portanto, em 2017 eram 1.307 contra as 875 camas deste hospital Oriental. É preciso dizer que, para além disso... estes hospitais perderam de 2003 a 2013 888 camas. 888 camas parece um número mágico, mas quase é um número. Estes todos foram perdendo, desde que foram organizados neste grupo. Portanto, este grupo de hospitais tinha perdido de 2003 a 2013 888. Portanto, ficamos a perder em toda a linha. Vai ter menos 18 salas de cirurgia e menos 40% de gabinetes de consulta, que existiam nessa altura nos 6 hospitais. É preciso dizer que só em 2013... Os dados que está a falar destes números reportam há uns anos, portanto reportam, agora pode ser pior. Agora ainda foram mais erradicadas casas, portanto, mais camas, rasurados em várias camas e, portanto, estamos aqui a fazer contabilizações que se calhar não correspondem àquilo que foi a prática de destruir camas nestes hospitais. É preciso dizer que só em julho de 2013 foram apresentados projetos para estes hospitais e eles estão lá. E foram apresentados empreendimentos de luxo, portanto, é esse o projeto que existe. A Estama apresentou o São José e os Capuchos como empreendimentos de luxo. Está bem, mas é uma nove, imagem inesquecível. São nove, afinal não são todos, são só dois. Está no PDM. O PDM foi alterado em 2012 para isto. Portanto, sim, mas estas falou áreas, em dois. São nove espaços. Está bem, mas então não são todos. É um exemplo. A título de exemplo, estes hospitais esses foram mostrados como empreendimentos de luxo. É só e o que está a preparar. Em porque, enfim, são os espaços centrais de Lisboa, é uma espécie de filé mignon à disposição do empreendimento imobiliário. Isto, quer dizer, sai daqui e vem outra força, que é a força que constrói a cidade neste momento, infelizmente. Para dizer. Também para responder ao António Proa, para dizer que são edifícios velhos, enfim... E degradados. São velhos, resistiram, mas podem ser empreendimentos então, de luxo. Resistiram pronto. Então, mas que não resistem agora. Podem ser empreendimentos de luxo. Mas não sou eu que digo que não resistem. Pronto, mas eram velhos, mas podem ser Ana empreendimentos é arquiteta, de luxo. A Ordem dos Engenheiros diz que não resistem. Outro exemplo, no Porto, o Hospital de Santo António, cuja construção foi iniciada em 1770, foi considerado em 2019 e pela quinta vez o melhor hospital do país. Portanto, é um hospital deste tipo. Porquê que em Lisboa é para deitar fora e no Porto e no resto do país é o melhor hospital? Eu explico. Porque a degradação... A que hospital é que se refere? Santo António. Ao Santo António do Porto. Pronto. A degradação... Eu explico porque a degradação do São José, dos Capuchos e do Santa Marta deve-se à negligência na manutenção destes espaços. Em contraste com o que acontece no Santo António, que tem excelentes condições. Pronto. E para quem acha que não funcionavam bem este grupo de hospitais, em 2016 receberam a acreditação e certificação otorgada pela mais prestigiada entidade de acreditação do Reino Unido. E foi concedida ao total das suas 40 áreas clínicas e não clínicas, num processo complexo que demorou 8 anos. E, portanto, em 2016, era o resultado dessa avaliação. Exatamente. Portanto, decrépitos, enfim, a cair, não são. Foram, são, estão em espaço, em más condições. Quem nos ouve e os visita, eu infelizmente ainda há uns meses fui a São José, estão decrépitos e, em alguns casos, em algumas partes a cair. Mas recebem os pacientes, estávamos a falar nisso, ainda hoje recebem os pacientes de todo o país e têm unidades únicas. A unidade de queimados de São José é para todo o país. É para todo o país. A unidade de transplante de fígado de Corri Cabral é para todo o país. Mas a excelência dessas unidades são os médicos. É contra a negligência. A unidade, claro, a excelência dos médicos. É a política. E, portanto, essas unidades, e o desinvestimento é a política. Essas Pronto. Unidades no novo hospital funcionarão ainda melhor. Não, porque não estão previstas para lá. Ora mais. Pronto. É preciso que as pessoas saibam isto. Ok, e, já portanto, percebi, para a Ana, não se construía este hospital, não, ficava tudo como estava. É um acréscimo, Pronto. É um acréscimo. Isto já estava há 50 anos no mapa, mas ninguém queria fechar 6. Portanto, agora, se há também, 50 Ana. Anos ninguém queria fechar 6, e se a população de Lisboa cresceu, estamos aqui, há aqui qualquer coisa acaso, de errada. Por acaso, onde é que não vão cresceu, estas diminuiu. Não, cresceu há 50 anos. A população anos de Lisboa não. diminuiu. De há 50 anos cresceu. Há 50 e anos cresceu. Eram 800 e mil, voltou, agora são 500 mil. E voltou a decrescer. Cresceu e voltou a decrescer. Reduziu-se, portanto, quase para metade. Não. Sim. É claro que Lisboa não precisa de perder 432 camas, porque toda a gente sabe que há macas nos corredores. Toda a gente sabe, toda a gente que frequenta hospitais sabe isto. E, portanto, nós não podemos permitir que este novo hospital, não, seja um terremoto da rede hospitalar, que é isso que eu lhe chamo. São José, Santa Marta, Capucho, Corri Cabral, Maternidade Alfredo da Costa, Dona Estefânia e mais. De acordo com este novo governo, Hospital Júlio de Matos e Instituto de Oftalmologia Gama Pinto. Também para serem assistidos. Apresenta-se um instituto oftalmológico a sair daqui que concordo sem consigo. Uma previsão. Posso dizer, posso isto, concordar não, com isso? Não, agora não me vai interromper, porque a minha. Mas era só para concordar. Eu também não interrompi. Portanto, a minha conclusão é: o que está preparado para a rede hospitalar de Lisboa não tem qualquer plano nem qualquer fundamento. Não há previsão nenhuma para colocar estas unidades e estes serviços no novo hospital. E, portanto, isto é uma perda. Nós temos lutado contra isto, nós, PCP, temos lutado, temos denunciado. Aliás, aprovámos, António Proa, aprovámos o novo hospital, mas não sabíamos, porque não foi anunciado na altura, que iriam ser desmantelados 6, mais 2, 8. Carla, querias Posso só concordar coisa? em 10 segundos, concordar com a Ana no seguinte. Eu, pelos vistos, a Ana não é grande entusiasta do novo hospital Oriental de Lisboa, eu sou. Nossa, agora, concordo consigo bem, que, isso o que importa garantir é que haja cuidados de saúde, oferta de cuidados de saúde públicos suficientes para as necessidades. E se o Hospital Oriental de Lisboa não for suficiente, então tem que se encontrar uma solução que os garanta. Agora, isso não passa necessariamente por manter tudo tal como está. Carla, passa por trabalhar isto e não perder serviços nem perder camas, isso não está a acontecer. Carla, queria juntar uma não, coisa? Não, queria juntar duas, três coisas muito rápido. Em primeiro lugar, eu percebo o que a Ana Jara diz, mas essa contabilização não pode ser feita dessa forma desde 2003, porque entretanto surgiram hospitais novos, e estou-me a lembrar do Beatriz Ângelo, que surgiu em 2012, e do Hospital de Vila Franca de Xira, que surgiu em 2013. Só dois exemplos que me vem à cabeça e portanto não é importante é fazermos é fazer é preciso é fazermos toda essa contabilização para a área metropolitana de conta, Lisboa, porque, igual, porque o Hospital de São José e o Hospital de Santa Maria não servem só à população de Lisboa, têm muito serviços bem, Carla, graves mas, o Francisco... mas estas 432 camas da atualidade para o Hospital Oriental são 432 camas. Não, essa contabilização temos que fazer em toda a área, não é só nestes hospitais aqui. PS, PSD, CDS, porque este processo passa e é transversal a várias políticas e a vários governos, Isto é factual, 432 camas perdidas. O que se diz em que Lisboa, substitui, não substitui. Isto é nada. Área metropolitana, não portanto, se conta. Estas camas só vão essas, para não. Onde? Vai haver mais corredores no Hospital Oriental? Mas a questão é que, fazendo é toda essa contabilização, não é naturalmente que não podemos perder camas, mas não podemos ser contra a construção de um hospital novo por esses dados. Agora, um hospital novo traz muito melhores condições, é indiscutível. Estes hospitais, os serviços não vão todos desaparecer, há serviços que têm que ficar. Aliás, a Antonieta falou aqui o exemplo da maternidade de Alfredo da Costa, que o governo de Passos Coelho no tempo da Troika queria vender aquele edifício e aí os herdeiros vieram e muito bem. Portanto, tem que ficar ali algum serviço, na Estefânia também, o Júlio de Matos também é uma situação idêntica. Não é uma situação idêntica. O Júlio de Matos já teve um projeto nos anos 80. Mas o Júlio de Matos também é uma doação. Para ser um empreendimento. Mas atenção, o Júlio de Matos há lá nós já uma vimos parte, isto acontecer. Mas o Júlio de Matos há lá uma parte que também foi do. Olha, mas o Hospital Júlio de Matos não é só o Hospital já Psiquiátrico. Hoje em dia o Hospital Júlio de Matos só uma pequena parte é que é psiquiátrico. Mas é um hospital. Tem todas já outras valências. Da falta não é isso. No Júlio de Matos de há outras valências e essas vão manter-se. Claro. E provavelmente desenvolver-se. E até na zona das colinas há algumas consultas que vão manter-se lá. Portanto, agora não saberemos. Agora, eu acho que é algo que é importante de dizer. Eu fiz aqui há uns anos parte de uma comitiva da Assembleia Municipal que reuniu com a administração do São José e que fizemos uma visita bastante exaustiva ao Hospital de São José. E os médicos que nos receberam, a administração do hospital que nos recebeu, aquilo que nos disse é que de facto estavam muito limitados tanto num edifício antigo, não só pelas condições físicas como até pelas correntes de ar que os hospitais tinham, por acaso foi algo que sem eles referiram muito que estão em mau estado, Carla. Não tem só falta dizer que a culpa das correntes de ar é das portas estarem abertas. As coisas não são assim aquilo, são simples. São conventos antigos, portanto há correntes de ar e muitos doentes entravam por lá com um problema e saíam de lá com gripes e outras coisas e portanto eu acho que nós devemos procurar manter este património. Uma parte afeta à saúde, o outro sem ser afeta à saúde, até porque estamos a falar também de património cultural muito importante, que alguns destes hospitais têm, mas não podemos abdicar de dar melhores condições à nossa população e, de facto, isso passa por termos também por um hospital novo. Bom, fazemos um pequeníssimo intervalo, voltamos já a seguir. Fórum Lisboa. O que nos move é a cidade. Ouvimos e debatemos com quem sabe as propostas que interessam a Lisboa. A voz do Fórum Lisboa na Rádio Amália. Todas as segundas-feiras, às 7 da tarde, com a moderação de Antonieta Lopes da Costa. Repete terça às 11 da noite, porque Lisboa também é o nosso fado. Segunda parte do Fórum Lisboa, queremos perceber o que vai finalmente acontecer no Parque Maior. Um plano de pormenor já foi apresentado. Ana Jara é que sabe tudo sobre isto, certo? Mais ou menos, bom, passou na Câmara o plano pormenor do Parque Maier. O Parque Maier, como toda a gente sabe, fez 100 anos há pouco tempo e tem, é um espaço que, apesar de ter dois teatros reabilitados, é um espaço degradado, é um espaço que não mereceu a atenção da cidade nos últimos anos. É um espaço muito importante da cidade, é um espaço que também tem... Também com promessas há décadas, não é? Sim, e continua a funcionar com o maravilhoso Teatro Maria Vitória e que continua a oferecer espetáculos de revista e que congrega um amplo espectro de artistas que se dedicam ao teatro de revista. No entanto, enfim, não tem havido obras de reabilitação do próprio espaço. Este plano vem dar dimensão a essa requalificação do Parque Maier. É um plano pormenor que tem melhorado, provém de um concurso de arquitetura e, enfim, tem sido alterado para prever mais coisas e enfim, e até engrossar aqui o tratamento do verde na cidade. Tem a presença do Jardim Botânico em cima e, portanto, agora vai haver coberturas verdes, vai haver ali um desenvolvimento, pelo menos há uma parte que de aproveitamento de águas pluviais, enfim, de tratamento do, e trazer ali o verde do jardim para o Parque Mayer. Vai haver entradas no Parque Mayer, mais entradas que vão ser cortadas ali alguns edifícios e, portanto, permitir entrada, por exemplo, da Praça das Flores até dentro da Alegria, peço desculpa. Sim, Praça da Alegria. Sim, da Praça da Alegria para dentro do Parque Mayer. Que se pode entrar por trás, teoricamente. Vai haver, à volta do Teatro Maria Vitória, um tratamento, enfim, com mais lotes para poderem ser enfim, preenchidos com âmbito cultural. No entanto, continua a não ser clara uma política cultural de aproveitamento desta centralidade que é o Parque Mayer, sobretudo neste momento da cidade em que nós vemos tantas associações, tantos coletivos a desaparecerem porque não têm casa, muitos deles aflitos. Vou relembrar alguns deles bem ali ao pé, como os Artistas Unidos, que perderam o Teatro da Politécnica há pouco tempo e que estão sem casa neste momento. A Academia dos Amadores de Música, que neste momento também não tem casa. O Hot Club, não é? O Hot Club já tem casa e que vai ser na Praça da Alegria. Portanto, há aqui uma série de enfim, hipóteses, questões enormes da cidade, que é de perder o seu tecido cultural, que não são respondidas num plano que assim deveria desenvolver. Enfim, mas agora pelo menos deveriam caber estas estruturas. Reabilitar-se o Parque Mayer finalmente ou não? Vamos ou acha ver. Acho que isso conta pouco. Um plano pormenor tem um cabimento, tem péssimo, um financiamento. As coisas têm sido muito lentas e a área da cultura neste momento é uma área que tem perdido terreno na cidade a grande velocidade, a enorme velocidade. Nós estamos a ver, todos nós conhecemos associações, entidades culturais que perderam o seu espaço. Claro que há estas pessoas e estas instituições, graças a uma grande capacidade que têm de se reinventar, de se reestruturar, de lutar pelo espaço e trabalhar em condições, às vezes, muito, muito más, conseguem subsistir. Mas nós temos que ter, a cidade tem que começar a construir alternativas e tem que começar nestes espaços, como o Parque Mayer e nestes planos, a construir alternativas credíveis, importantes. Seria importante, por exemplo, aqui colocar à disposição destas entidades, não sei, teatro, salas de ensaio, a Academia dos Amadores de Música, que está ali ao pé, por exemplo, poderia, a largo prazo, porque eles precisam de uma casa agora, mas a largo prazo encontrar aqui um espaço. Quer dizer, é preciso imaginação, mas também é preciso perceber que isto é muito importante para a cidade. Eu não sei até que ponto é que os responsáveis neste momento, políticos, entendem que isto é importante para a cidade. António Proé. Bom, agora desta vez não temos muitos minutos, não, mas ainda temos alguns. Vou ser breve. Pegando precisamente nesta afirmação da Ana, relativamente à aposta e ao investimento na cultura, este é o melhor exemplo, esta alteração, esta proposta de alteração ao plano pormenor do Parque Mayer é precisamente a demonstração prática dessa intenção de dar melhores condições e de promover a cultura e os espaços culturais para a produção cultural. Eu ainda sou do tempo. E nos últimos anos já se reabilitou o Politeama. Nos últimos anos reabilitou-se o Capitólio. O Capitólio, perdão. O Capitólio e Variedades. Eu estava a pensar no Capitólio e disse Politeama. O Capitólio em 2016, o Variedades foi inaugurado há semanas atrás, creio. Sim. E ainda lá resiste o Teatro Maria Vitória. Aliás, aproveito para saudar a persistência do Hélder Freire Costa. Exato. Que tem resistido. Verdade. Eu ainda sou do tempo, dizia eu, a propósito precisamente do Hélder Freire Costa, na altura conversei muito com ele, por alturas dos anos 2000, a intenção da Câmara Municipal era basicamente acabar com o Parque Mayer. O Parque Meyer, que teve a sua época de ouro do teatro de revista, eu não me recordo, mas nos anos 60, depois foi uma decadência progressiva, e no ano, por volta do ano 2000, a Câmara Municipal encomendou um projeto a um arquiteto cujo resultado final, se tivesse sido concretizado, era acabar com o Parque Meyer e, portanto, acabar basicamente com a possibilidade de desenvolvimento cultural, especialmente no que diz respeito à permanência do teatro de revista. Felizmente isso não aconteceu, e depois disso tem sido um processo demasiado lento, em que a cidade, apesar de tudo, se comprometeu com a continuidade do Parque Meyer, mas sem concretizar muito. A Antonieta referia precisamente a reabilitação do Capitólio e do Variedades, infelizmente nenhum deles com condições adequadas para o teatro de revista. Que é uma coisa que não se percebe, mas vamos, enfim, esse é outro problema, não é? Esse é outro problema, porque é que não houve o cuidado, claro, de, no desenvolvimento do projeto, garantir, a Câmara possa garantir fazer ali um espetáculo de teatro, que fossem espaços mais polivalentes, pelo, claro, menos mais polivalentes, claro, mas é o que é, e esses equipamentos já foram reabilitados. Agora, o que esta proposta de alteração do plano de pormenor vem garantir é precisamente o incremento de mais espaços com outras valências para a produção cultural. A Ana falava com preocupação e justa relativamente a espaços para ensaio. Ora, esta alteração do plano de pormenor prevê precisamente a possibilidade de construção de espaços com esse tipo de valências. Não concretiza, mas a Ana melhor do que eu saberá que, ao nível de um plano pormenor, provavelmente não é o instrumento adequado para garantir. Não, mas responde. Pronto, vai para a discussão pública. Na linha de pessoas que podem participar e estarem. Na linha de um plano pormenor, prevê a possibilidade para de terminar, construir espaços com essas valências, também escolas ligadas à arte. E o que eu quero dizer é que, quero terminar como comecei, dizer que este é um passo importante para sinalizar a preocupação com o investimento na promoção cultural e no desenvolvimento de atividades culturais. Eu também ficaria mais satisfeito se fosse mais concreta uma programação, mesmo que não já no presente, mas que num futuro próximo, quando se vier a concretizar o plano de pormenor, uma programação, uma ideia para o Parque Meyer. Agora, ainda assim, acho que é um passo importante. É melhor isto do que estar positivo, que salvaguarda a possibilidade de se desenvolverem atividades culturais e de que o Parque Meyer continue a ser, ao a contrário ali do que se temia que pudesse acontecer no ano 2000, o Parque Meyer continue a ser um polo de atividade cultural e que seja uma referência para a cidade de Lisboa e para a região de Lisboa da prática cultural, Carla, diversificada. Eu queria saudar a resiliência da cidade de Lisboa e da população de Lisboa em manter o Parque Meyer, que de facto passou por fases difíceis, e eu relembro-me aqui, por exemplo, o projeto Frankeri, que em 2005 custou aos cofres da autarquia 2 milhões de euros. Mas preservava teatros, ao contrário do Frankeri, do João Soares. Pois, não sei. O que eu sei é que em 2005 foram 2 milhões de euros que foram pagos ao Frankeri e projeto, enfim, foi o que foi. E o João Soares era o quê? No tempo do João Soares. Era o Norman Foster. Mas aqui a questão é... Suponho que sim. Mas aqui a questão é... Acabava com os teatros, deve ter custado alguma coisa. Mas é preciso saudar algo que é que se nós estamos aqui... Se nós estamos aqui é porque de facto se resolveu o imbróglio financeiro com a Braga Parques, porque não podemos esquecer que a Câmara conseguiu resolver o imbróglio com a Braga Parques, porque houve uma permuta entre os terrenos do Parque Meyer com os terrenos da Feira Popular. Popular, nesta altura, sim, também foi quando se acabou com a Feira Popular. Mas já agora vale a pena dizer quando é que apareceu a Braga Parques nesta história. Estamos a falar... É que a Braga Parques aparece nesta... Mas eu sei. Não sei. A Braga Parques aparece nesta história e os terrenos são vendidos à Braga Parques do Parque Meyer, precisamente na altura em que se queriam acabar com os teatros, em 2000. Foi por essa altura... quando era presidente do Dr. João Soares. Mas é de saudar, é de saudar. Eu agora aqui, pronto, quem é o pai da criança. Ai, mas é importante. É um facto. Eu é que não sou de certeza nem pai nem mãe da criança. Agora, a questão é que houve um problema com os terrenos do Parque Mayer, com os terrenos de Entre Campos, que neste momento estão resolvidos. Aliás, neste momento já estão resolvidos há bastante anos, como sabemos, sim, que permite estarem a ser feitas construções nos terrenos da Feira Popular para habitação, nomeadamente, e que permite nós usarmos este terreno para o Parque Mayer, para ser um espaço de cultura para a cidade. Para continuar, portanto, sendo um espaço de cultura. A boa gestão financeira é também importante para nós podermos produzir obra. Carla, vamos ao fado. Deixa só dizer uma coisa, o Dr. João Soares, que fez coisas boas na cidade, mas aqui de facto cometeu um erro no Parque Mayer. Carla, vamos ao fado. Justo, ainda por cima tenho estima por ele. O Homem das Castanhas, não é, Carla? O fado hoje é o Homem das Castanhas, de Carlos do Carmo, uma vez que hoje é dia de São Martinho. É verdade. Temos um podcast em arquivo.org, uma parceria com a Mensagem de Lisboa. O programa repete, já sabe, terça-feira às 11 da noite. Muito obrigada a todos. Estamos de volta na próxima segunda-feira, porque Lisboa também é o nosso fado. Na Praça da Figueira ou no Jardim da Estrela, num fogareiro aceso é que ela arde. Ao canto do outono, na esquina do inverno, o Homem das Castanhas é eterno. Não tem eira nem beira, nem guarida, e apregoa como um desafio. Cartucho pardo da sua vida, e se não mata a fome, mata o frio. Um carro que se empurra, um chapéu esburacado, no peito uma castanha que não arde. Tem a chuva nos olhos e tem o ar cansado, o homem que apregou ao fim da tarde. Pé de um candeeiro acaba o dia, voz rouca com o travo da pobreza, apregou a pedaços de alegria, e à noite vai dormir com a tristeza. Quem quer quentes e boas quentinhas a estalarem cinzentas na brasa? Quem quer quentes e boas quentinhas, quem compra leva mais calor para casa. Quem quer quentes e boas quentinhas a estalarem cinzentas na brasa. Quem quer quentes e boas quentinhas, quem compra leva mais calor para casa. A mágoa que transporta é miséria ambulante, passeia na cidade o dia inteiro. É como se empurrasse o outono diante, é como se empurrasse o nevoeiro. Quem sabe a desventura do seu fado, quem olha para o Homem das Castanhas, nunca ninguém pensou que ali ao lado ardem no fogareiro dores tamanhas. Quem quer quentes e boas quentinhas a estalarem cinzentas na brasa? Quem quer quentes e boas quentinhas, quem compra leva mais calor para casa. Quem quer quentes e boas quentinhas a estalarem cinzentas na brasa? Quem quer quentes e boas quentinhas, quem compra leva mais amor para casa.